tão bonito quando nós nos amamos de verdade. Mas você é orgulhosa e não dispensa vaidades. Eu corro atrás sempre que surgem as brigas, mas você só dá ouvidos a fofocas e intrigas. Se orgulho fosse bom, todo mundo tinha. Entendo, eu sou somente seu e você é toda minha. Estrela cadente, vem me trazer felicidade, pois é mais uma noite que eu fico na saudade. Com medo, a solidão maltrata, vem matar o meu desejo. O meu grande sonho é ser feliz contigo. Não briga mais, paixão, solidão não faz sentido. Eu quero te amar, você me faz tão bem. O paraíso nos espera, sem você não sou ninguém. Mas você é orgulhosa e não dispensa vaidades. Eu corro atrás sempre que surgem as brigas, mas você só dá ouvidos a fofocas e intrigas. Se orgulho fosse bom, todo mundo te entende. Eu sou somente seu e você é toda minha. Estrela cadente, vem me trazer felicidade, pois é mais uma noite que eu fico na saudade. Abração com medo, a solidão maltrata, vem matar o meu desejo. O meu grande sonho é ser feliz contigo. Não briga mais, paixão, solidão não faz sentido. Eu quero te amar, você me faz tão bem. O paraíso nos